E bem-vindos à Hora do Rasganso, o programa dedicado às sonoridades thrash metal. Este será a primeira emissão e, tal como tem sido exemplo das outras anteriores emissões dedicadas aos outros géneros, vamos aqui já dizer quais são as músicas, a playlist. Aquilo que estamos a ouvir ao fundo é os Acid Rain com o Respect da Respect the Dead, e vamos depois ouvir Sodom do clássico Agent Orange com o tema Magic Dragon, o regresso dos Exhumers, mas Exhumer com Catatonic, e depois de seguida os italianos Colonelli com Combustione Interna, Foucault com Private Code, Centrix com Come Tomorrow, Saint Torment com Moving Time of Groove, os The Haunted com Demonize, Moshpit com Hate e os Thrashfire com Chainsaw Metal, Bestial Invasion com Silent Wonders. E a acabar esta hora de rasganço, o Stankard com 4000 Beauty. You hate me when I'm alive. You expect me when I'm dead. Clear. Wait. Magic looking back through the pages of my life. Old's gone before, needed nothing more, only you to say. Never thinking, only doing for myself. Always in your debt, now I feel regret. And you know what a way.

street and the law was just hit by some soul. Yeah! foi esta a hora do rasganço. Acabamos de ouvir o épico instrumental dos Tankard, For a Thousand Beauty. De um início da sessão até agora ouvimos os Acid Rain, da sua demo Moschinkenstein, acho eu, Respect the Dead. Depois passamos para Sodom com Magic Dragon, o regresso dos Exhumer pela mão da Metal Blade com Catatonic, os italianos Covanelli com Combustion Interna, Foucault de Noruega com Private God, os Centrix com Come Tomorrow, Saint Thurman com Moving Time of Groove, e os da Haunted com Demon Eyes, os também italianos Moshpit com Hate, Thrashfire, Chainsaw Metal e por fim Bestial Invasion, Silent Wonders. E estaremos de volta para a semana, à mesma hora, das 9 às 10. Esta emissão vai passar em repetição da 1 às 2 e, da manhã, e das 9 às 10 da manhã. E até para a semana e sempre a rasgar.